Sucesso novo aí, ó. Isso é Lucas Almeida. É na pegada do piseiro. Ai, que saudade de um piseiro. De tomar cachaça, de rolar amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão. Ai, que saudade de um piseiro. De tomar cachaça, de rolar amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão. Vai! É que eu tô com saudade. Eu também é tô, bebê. Eu tô com saudade. Você quarentena do caralho. Me deixou cheio de vontade. Eu fico sentando. Vou sentando de novo. Eu fico sentando. Alô, Valdir. Aumenta o som, meu brother. De novo, eu fico sentando. Toca, menina. De novo. Eu fico sentando. Vou sentando de novo. Bota na pegada do pessoal, beleza. Estourou, papá. Ai, que saudade de um piseiro. De tomar cachaça, de rolar amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão. Ai, que saudade de um piseiro. De tomar cachaça, de rolar amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão. Vai! É que eu tô com saudade, é que eu Chama. Tô com saudade. Foi quarentena, alô, meu bico! Me deixou cheio de vontade. Saca o som, meu patrão! Vou sentando de novo, eu fico sentando. Vou sentando de novo, eu fico sentando. Vou sentando de novo, eu fico sentando. Vou sentando de novo. Bota na pegada do pisão. É pra tocar no paredão. Vai. Portal do Arrocha. De tomar cachaça, de rolar amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver as novinhas na frente do paredão. Ai, que saudade de um piseiro. Toma cachaça, rola amizade. De um som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver as novinhas na frente do paredão. Vai! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. Eu fico sendo. Jojão, solta o som, meu patrão. Toca, menino. Bota na pegada do pisão. Estourou, papá. Toca pisão. Toca swing. Isso é uma banda, né?